direção à direita, taxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio azul 4062. Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador 4062. Obrigado. Rodou, voo na 714, posição 5, pushback, acionamento. Posição 5 aprovada, senhor, puxa o acionamento, assume táxi, voo na 714. Chamar o táxi, obrigado. Romeu, autorizado Lima, Mike, Quebec. Reporte na Quebec, meu cruzamento 1735, Romeu. Lima, Mike, Quebec, reportado para o cruzamento. Voo 1896, o vento agora é de 050 graus, 03 nós, no 03 KNH. Autorizado decolar, pista no zero, gol 1896. Decolagem autorizada para o gol 1896 no zero. Pode estar pronto, gol 1606. Gol 1606, após a rolagem do Boeing da companhia, Lima tem na 10, senhor. Valeu, mantendo a 10, gol 606. Escuta agora em 1285, alterne 12545, tá 3500, boa noite. Decolado aos 1-5, chama agora o controle de Salvador em 1-9-35, senhor, bom voo. 19-35, obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Controle Salvador, gol 1-8-9-6, boa noite, decolou na escuta. Gol 1-8-9-6, boa noite, contato radar, submarino 370, saída PUCA, autorizado PUCA na presente. Autorizado o Pucara presente para o 370, gol 1896. Leão 234. Autorizado a decolar pista no zero, senhor. Vento de zero. Cleio decolagem na 1-0, gol 1-6-0-6. Autorizado a decolar pista no zero, senhor. 080 graus, 039, sono 093, que negar. Iniciando. Autorizado. Estrela, deu ponto espera pressão 0, ajuste no 0 no 3. Chame pronto para decolagem, ponto espera pressão 0, gol no 7 no 4. 7, mano, ponto espera 1 a 0, gol no 7 no 4, pelo 13. Voo no 606, decolado aos 18, chame agora o controle Salvador em 1-19, decimal 35, senhor, tenha um bom voo. 1935, boa noite, voo no 606. Boa. Olho Salvador, é o gol 1606, boa noite. 1606, boa noite, contato radar, tudo até 350, saída PUCA. 350, PUCA, gol 1606. Gol 1896, subinicialmente restrito, nível 330. Restrito 330, gol 1896. 3164, boa noite, na estação até 370, permanece a vigilância da na 3164. Chama o centro Recife, 2685, boa noite. 2685, boa. Foto que espera pronto, gol 1 na 7 no 4. Gol no 7 no 4, autorizado alinhar e decolar pistão 0, diâmetro de 040 graus, 02 no 0. Ali decola, pistão 1 na 0, gol na 7 no 4, obrigado. Menu de rotatória visual com o Internacional de Salvador, Whisky Bravo Zulu. Whisky Bravo Zulu, chame Torre 118, decimal 612, boa noite. 18,6, obrigado, boa noite, bom trabalho, senhor, até mais. Salvador, boa noite, Salvador, Whisky Bravo Zulu, passando rotatória para WhatsApp. Whisky Bravo Zulu, tráfego ainda Novo Estado, ajuste no 0 no 3, continua em aproximação, senhor. Reporte a 3 milhas, final pistão no 7, trem baixo travado avistando, Whisky Bravo Zulu. 7, Whisky Bravo Zulu, após a final de 3 milhas na 17. Obrigado. Vamos no 7 no Charles 2-3, chame agora o controle 119 decimal 35, senhor, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. Controle Salvador, voo 97 no 4. 97 no 4, boa noite, contato radar, suba mantenha 230, saída PUCA. 230 na PUCA, voo 97 no 4. Whisky Bravo Zulu, tráfego agora avistado, ajuste no 013, vento de 070 graus, 03 knots, pouso autorizado, pista no 7, Whisky Bravo Zulu. Ok, pouso autorizado no 7, para baixo ali, travado, Whisky Bravo Zulu. Salvador, Trip Papatango Uniforme. Trip Papatango Uniforme, o solo Salvador já estava na sua escuta. Por favor, não efetue de novo a chamada inicial. Prossiga. 1-2-5-4-5-3-6-0-8. Uniforme, prossiga. Reteste de reatores. Gente, obrigado, boa noite. Patango Whisky Bravo Zulu no solo aos 2-6, confirme parte oxigênio, senhor. Da Bata, ciente, autorizado backtrack, reporte livrando parte da, da Bata, Whisky Bravo Zulu. No 4, chame Recife, 1-2-6-8-5, boa noite. 1-2-6-8-5, boa noite, 1-7 no 4. Alfa Romeo Inspeção, permanece sob vigilância radar, campo 522. Sulu, obrigado, boa noite. Por gentileza, stand by no transponder, senhor. inspeção do horário de girar atrás da Angola, 768. Marcelo, boa noite ao Gouro 606. Marcelo, Gouro 606, boa noite. Queixa mais difícil agora, 12685, até 12545. Obrigado, André, por essa coisa. Alfa, boa noite, voo no 606.